Não sei se vocês sabem que meu Twitter virou, tipo, lugar onde as pessoas vão para reclamar de FIFA. Quer dizer, isso já é há muito tempo, né? Mas essa semana teve umas pérolas que eu queria contar para vocês. É, primeiro foi o cara, eu até retuitei aí, né? Um cara que, ele, assim, quando ele resolve escrever para mim, ele manda 50 mensagens do Twitter ao mesmo tempo. Aí a última dele foi a foto, assim, dele. Com aquela cara, assim, o um sorriso maroto, segurando a caixa do Xbox, com a camisa do Chelsea olhando pra mim, assim, é muito creepy. Porra, uma marmanja mandando fotinho pra mim no Twitter, sai fora, Só faltou porra. mandar um beijinho, né, cara? É, porra. Pelo menos tava de camisa ainda. E teve um outro também que reclamando que. Pô, cara, mas eu jogo bem o modo carreira, eu faço um monte de gol, não sei o que, e o time me contrata. Eu falei, pô, acho que você deve ter mau hálito, será? Ninguém te quer. Nossa, o único jeito de responder, esse cara é trolando mesmo, né? É, Puta que não, pariu. cara, ó, se você está disposto a escrever no meu Twitter, tem que aguentar as brincadeiras, porque, pô, é parte do motivo que eu Não, faço. ó, na boa, o cara mandar fotos dele com a camisa e o Xbox na mão não é brincadeira, aquilo é tipo. Aquilo ali É um foi psicopata, harassment. deixa eu bloquear esse cara. Assustador, cara. E aí, a última que aconteceu ontem também foi muito engraçado. Os caras falando de licenças de seleções, né? Que a gente tem a seleção do Peru, mas não tem o uniforme licenciado. É, não, não, a gente tem licença, a gente poderia ter feito, mas não deu tempo de fazer o uniforme. Então a gente botou um uniforme genérico, né? Aí o cara tweetou pra mim: e cadê o uniforme do Peru? Aí eu tive que responder com uma foto de uma camisinha, né? Oh, wow. Está começando o podcast com Rafael Cunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, de novo. Aqui é o Fernando, diretamente de Montreal. Estou Claramente é o recebendo Fernando. hoje Giliardi, produtor do jogo FIFA. E aí, Giliardi, tudo bom? Tudo bom, você tá falando meu nome igual minha mãe. Ó, o nome dele é Giliardi com Demudo, tá? Ou seja, esse D que eu falei não conta. Olha só aí, ó. E você viu a risada aí que a gente tá recebendo o nosso amigo que acha que retro game é coisa de PS3, Rafa Kuhn. Isso aí! Não é, pô? Seco, você vai fazer isso sempre agora. Meu, eu sabia que você gostava da minha introdução, velho. Você sempre gostou? Pô. Eu sempre gosto, é, sempre. Vai, Seco, continua, seu host. Eu sou, como assim sou host, pô? Eu falei que ia fazer a introdução, pô. Quem faz o host é você, ó, caralho. Tá bom, gente. Ó, nós estamos de volta com mais uma semana, o único podcast com desenvolvedores da indústria nacional falando sobre games em português. Eu enrolei aí a porra do slogan, mas é isso aí, você já sabe. Voltamos aqui, mais uma semana, semana pré-E3, expectativa grande aí, vários anúncios que já o pessoal resolveu se adiantar esse ano, né? A gente nem teve a oportunidade de falar de alguns deles aqui, eu vou perguntar o que os podcasters acham. Sobre isso, e hoje, cara, assuntos, sessão de dicas que a gente agora deu um nome pra ela, Bônus XP vai ser o nome dela. Vamos ter mais uma que foi muito bem recebida pela galera semana passada. E, cara, tudo mais que você já tá acostumado aqui no podcast, a gente começa com tudo essa semana, bora! Então, um dos anúncios, talvez o mais. Não sei se foi surpresa, mas realmente deu o que falar, e pra mim, pelo menos, é uma das coisas que eu mais tô esperando na E3. Até porque a conferência da Bethesda, que é quando você estiver ouvindo esse episódio, ela já até aconteceu. Mas, pô, como é que eles vão enfiar conteúdo pra uma hora de conferência? Vai ter que ter muito desse jogo. Fallout 4. Cara, eu sou sim, fanzoca não, de Fallout. Não, você sabe não? Não, digo sim e não, porque eles têm Elder Scrolls Online, eles têm plano pro Doom 4, eles têm várias coisas que dá pra colocar no meio. Doom Doom 4 era o único outro jogo que eu conseguia pensar. A gente até falou, né, Rafinha, off, o que, que a Bethesda vai fazer, né? E, mas acho que cara, eles vão gastar um bom tempo falando sobre o Elder Scrolls Online, que agora é de grátis. Então, é, vai mas ser na verdade, um pode ser que eles tenham um push grande nesse Elder Scrolls Online mesmo. Será? Isso interessa pra eles, mas interessa pra quem tá assistindo, será? Nope. Pra mim, pra mim interessa, pô. Eu gosto de MMO, eu gosto de Elder Scrolls menos Skyrim. Entendi. Mas, então, porra, eu queria fazer um hype filho da puta Fallout 4 e vocês conseguiram. Tipo... Vocês seco, tá, desculpa, né? Apontando pro céu. Tá, desculpa. Não, Gilead, porra, a BT já fica uma hora falando de cachorro. Cachorro. Que agora, além de você poder jogar com o pastor alemão, você pode também jogar com o arquebispo brasileiro. Boa, rapaziada. Ninguém vai entender porra nenhuma. Que é isso, cara? Tá bom, Seco, você tá inspirado. O que, que você achou do trailer de Fallout 4? Qual a sua expectativa? Pô, Bom, Fallout 3 foi um dos jogos mais melhor de bom pra mim em muitos anos. Cara, quando vi o trailer, pra mim só... O fato de ter o cachorro, ter o robozinho flutuante, ter brincando entre passado e presente, eu já achei do caralho, assim, sabe? Tipo, é muita nostalgia visual, assim. Música, seguir o mesmo tema do 3, que eu achei massa pra caramba. Porque são muito parecidas, né? As músicas, é a mesma banda que eles colocam, é tudo muito parecido. É, exato. Agora, Vault 111, que é 7 em binário, que é o sétimo Fallout lançado. Eu vi isso. Essa aí é a minha teoria, né? Essa é a minha teoria. É. Mas achei do caralho, cara. Achei bem empolgante. Essa, cara, essa tua teoria eu não vi em outro lugar na internet, não. Tu podia patentear ela. Botar que é aí, tua. Se tu tivesse um podcast onde o objetivo era só parecer que sabe mais do que os outros, você podia, entendeu? Passar uma hora falando sobre a sua teoria. Pois é, ao invés de mandar um tweet perguntando, alguém mais percebeu isso? Que eu não. E você, Rafa, o que você achou? Cara, achei massa, pra caralho, Fallout 3 também é um dos melhores jogos dos últimos anos pra mim. Eu sei que esse não conta muito, porque eu acho que quase todo jogo que eu jogo, eu acho... Ele foi o melhor jogo do mundo em algum momento pra você. Sim, exatamente. Cara, a minha opinião então vale mais que a do Rafa, yes. Isso, exatamente, a minha opinião vale pouco, mas mesmo assim eu tô bem empolgado daí, né, a internet já começou com várias teorias, né, de como vai ser a história do jogo e tal. Porque aparentemente, pelo que parece, vai ser a primeira vez que o personagem vai falar, né, vai ter voz. É, porque no final do trailer ele fala, né? Isso, então isso é uma das observações. Outra é que, como eles estão no trailer, faz aquele joguinho com passado e presente, assim, né? De que parece que cada vault no Fallout é um experimento diferente, né? Sim. Faz parte de um experimento científico diferente. Daí parece que o do Vault 111 é criogenia. Que daí o cara que tava lá, ele viveu no passado, ele foi congelado e é o mesmo cara no futuro. Inclusive pode ter um pedaço do jogo onde você joga no passado, né? Isso, pode ser. Então, é uma teoria, claro que isso não é nada confirmado, nada. É o que a internet está falando. O que faz sentido, assim, pelo trailer parece que faz sentido, sabe? Eu achei que se for isso, acho que vai ser legal. Vai ser uma coisa nova pra série. Uhum. Que tu vai ter essa comparação direta com alguém que viveu nos dois períodos, sabe? Acho que pode ser legal. Então, você até tocou num assunto que o pessoal sempre pede, né, pra gente quando falar de jogos e coisas, falar também do lado do desenvolvimento, assim, qualquer insight que a gente tiver, não é sempre que vai acontecer, mas você falou um negócio que é um artifício de construção de mundos muito legal, que é cada vault é um experimento diferente e quem teve essa ideia, seja lá quem for que estava inventando o mundo do Fallout, se foi o Chris Avellone, ou seja lá quem for, foi genial, porque... A quantidade de... Né, o espaço que isso te dá pra você fazer novos jogos e novas histórias nesse mundo é absurdo. Você precisa desses artifícios, né? Quando você constrói um mundo, deixar algumas coisas assim, algumas telas em branco pra você pintar depois, mas você estabelecer que cada vault foi um experimento diferente, coloca essa plataforma aí pra que quando você for fazer cada um dos jogos, você tenha a desculpa perfeita pra colocar features diferentes, história diferente. Eu acho que isso daí é uma coisa genial que quem inventou o mundo do Fallout teve essa ideia, sabe? Acho que não só entre jogos diferentes, mas também dentro do próprio jogo. Tu acha vaults diferentes dentro do jogo, sim, né? E quando tu acha uma vault nova, pô, o que será que aconteceu nessa vault? Uhum. Sabe, não é só o loot, não é só a história das pessoas que morreram, não é aquele que é... A série Fallout fez muito bem, que é o interactive storytelling, que eles contam a história pelo layout do level, né? O environmental storytelling. Exatamente. E não só isso, mas é uma, cada vault é uma surpresa, né? É um goal, é um objetivo que tu seta pra ti mesmo, né? Descobrir qual é o experimento dessa vault. Sim. Sabe? É um outro layer dentro do próprio jogo, assim, que, pô, é muito foda, cara, é fantástico. E quase todos deram errado, né? That's the point. Aí, outro lançamento muito foda que eu vi também nessa mesma semana que saiu o Fallout 4, né? O reveal, né, do Fallout 4. Foi XCOM 2. Inclusive me fez voltar pra jogar XCOM Enemy Within, que eu não tinha jogado antes. E, cara, como eu tava perdendo, hein? Conteúdo foda, assim, do Animal, Enemy Within. Né? Me deixou no hype mais ainda pro 2. Parece que... A parada mais genial que eu achei é eles consideram que no 1, o final canônico é o final onde você perde a guerra pros aliens. E aí os aliens estão meio que... se tornaram os mestres, né, da raça humana. E você é a resistência. Então isso eu achei muito foda, cara. Você vai fazer agora guerrilha, entendeu? Vai ser um grupo que, se antes você tinha recursos quase infinitos, que no jogo não era, era até uma discrepância, né, meio estranha do XCOM primeiro. Você era essa entidade quase que onipotente, mas você tinha que ficar mendigando dinheiro, entendeu? Vendendo coisinha que você pega nas naves alienígenas. Dessa vez não, vai ser a luta diferente, assim. Você vai, deve começar muito pequeno, assim, uma célula com poucas pessoas. A base é uma base móvel, que tem que ficar fugindo sempre, sabe? Pô, achei muito massa isso. A ideia é fantástica. Eu tô empolgado. Por acaso, o protagonista é John Connor? Você vai ter que voltar do passado pra matar o humano que fez a aliança com os aliens. Cara, mas o que eu achei mais foda do anúncio do XCOM 2 foi o total suporte à mod que eles vão dar. Uhum. O primeiro não teve suporte nenhum, zero, a mod, eles fizeram até esforço pra não deixar, sabe? E saíram mods fantásticos, assim, inclusive Long War, pra quem gosta de XCOM, Long War é o meu favorito, é praticamente um overhaul do jogo. Rebalance completo, classes novas, um monte de coisa nova, pacing totalmente diferente, muito, muito foda. E agora o XCOM 2 está sendo feito from the ground up, né, totalmente, para suporte total ao mod. Inclusive, em entrevista, o Jake Solomon, que é o creative director do jogo, falou que vai ser possível alterar o jogo tão fundamentalmente que vai ser possível, por exemplo, adicionar mecânica de action points, que a série nova do XCOM não tem, mas a antiga tinha. Sim. Sabe, vai ser possível mudar fundamentalmente o jogo. Na verdade, vai ser... o novo tem, mas o número é sempre constante, 2. Mas se tu atira antes, tu não pode se movimentar depois, verdade. Então é um sistema um pouco diferente de action points, tem mas razão. Tu vai poder usar, tu vai poder modificar o jogo nesse nível, assim, de poder, como foda. A lógica do jogo, o core do gameplay do jogo funciona. Achei muito foda isso, sabe, e... Vai ter suporte ao Steam Workshop, vai poder fazer isso tudo pelo... E até parece que vai ser gerado, os levels vão ser gerados proceduralmente, coisa que não tinha no primeiro, ou seja, que a única coisa que fazia o jogo ser repetitivo é os levels eram sempre os mesmos. É, isso aí. Tu jogou, sei lá, 50 horas do jogo, tu vai começar a repetir fase, tu já sabe como é que é o layout, perde um pouco daquele mistério. No XCOM 2 elas vão ser todas geradas proceduralmente, e a capacidade do mod também vai se possibilitar, tu quando faz o teu mod, vai poder ou criar os levels mesmo, ou... fazer gerar eles proceduralmente. Então tu pode criar level handmade pro teu mod se tu quiser também. E pelo que eu li, eu não sei, eu achei um pouco confuso como eles descreveram. Pelo que eu li, tu vai poder modificar o jogo com o UDK mesmo, com o Unreal Editor, né? Que o jogo é feito com o Unreal Engine. Talvez tu possa. Pelo que eu li, parece que tu vai poder modificar o jogo com o Unreal também. Bom, o assunto principal que eu queria trazer hoje no podcast É algo que tem sido bastante comentado e é parte que, em maior ou menor grau, acaba sendo parte do trabalho de todos nós, e é até um dos motivos que a gente faz o podcast, tem a ver com isso, que é a dificuldade que é você falar do jogo que você faz pro público, né? Eu mencionei várias vezes aqui que uma das coisas que eu faço é conversar, é participar de eventos e no Twitter mesmo, conversar sobre FIFA e tal, e interagir com o público, né? E, cara, isso é um aprendizado. É um exercício de paciência muito grande, um exercício de, né, de às vezes, de frustração muito grande, de você falar as coisas e as pessoas continuamente acharem que você está mentindo, porque elas querem que a realidade seja aquela que elas acham que ela é. Mas no geral, assim, é uma coisa necessária, né? A gente tem que comunicar o que o jogo é em algum momento, para que se a gente espera que as pessoas vão apreciar, comprar e jogar. Então eu queria falar, assim, sobre ou experiências práticas ou pensamentos que a gente tenha, até também sobre mídia, né? Como que o jornalista, sendo a voz do desenvolvedor, né? Ele pega lá, joga o jogo antes de todo mundo e publica alguma coisa, e o quanto isso pode, entendeu, pro bem ou pro mal, fazer um drive da percepção de quem vai comprar o nosso jogo, né? Então vou começar contando algumas histórias, que várias delas engraçadas que aconteceram nesse meio de divulgação do FIFA, né? Uma das primeiras, assim, que antes até deu fazer esse tipo de trabalho, eu tava um dia, já faz uns 5 anos isso, lá na EA, e aí o David Rutter, que é o produtor executivo dos jogos da série FIFA hoje, já foi produtor de vários jogos antes e foi subindo na hierarquia, e ele dá muitas entrevistas, e aí, isso, como eu falei, vários anos atrás, ele chega pra mim lá um dia no escritório: Giliá, eu dei entrevista pra um site brasileiro, eles me fizeram uma pergunta que eu não sabia responder. Eles perguntaram se ia ter no jogo um tal de Neymar. Quem é esse cara? Ele perguntou pra mim. Aí, obviamente que o Neymar do Brasil, do Santos, já tava fazendo sucesso. Acho que ele devia ter uns 17 anos, sei lá. Aí eu tive que mostrar pro David Rutter quem era o Neymar. Eu imagino que nessa entrevista o repórter deve ter ficado assim, puto, né? Tipo, porra, como que você não sabe quem é o Neymar? Mas, pô, as pessoas, cara, principalmente quem não acompanhava o futebol brasileiro, não ia saber na época mesmo, entendeu? Quem era, mas foi um exemplo, assim, de uma saia justa, né? Um negócio engraçado que aconteceu numa entrevista. E o outro, muito pior do que esse realmente é muito engraçado, foi depois da final da Copa, né, do ano passado, né, que a Alemanha ganhou, teve a Gamescom na Alemanha, em agosto, onde a gente tava falando do FIFA 15. E aí o Sebastian Henrique, que é um argentino, que é produtor também dos jogos FIFA, tava lá na Gamescom dando entrevistas, e aí um canal de TV alemão queria fazer uma coisa especial com ele. E ele, argentino, né, perdeu a final da Copa pra Alemanha e tal, e eles falaram pra ele: olha, vai vir aí uma celebridade alemã pra falar com você, e fazer a entrevista, vai ser o seu entrevistador e tal. E aí sentaram os dois, né, e aí rola a câmera, eles conversando sobre FIFA, não sei o quê. E aí o cara pergunta: aí você, como argentino, tendo, né, perdido a final da Copa pra Alemanha, como é que você se sente? Aí o Seb fala: pô, não, então, eu tava lá na final e tal, né? E você? Pergunta pro cara, pro alemão, né? Você tava lá? Aí o cara: eu tava. Aí o Seb: e o que você achou? Ele: ah, fiquei muito feliz que a gente ganhou a Copa, né? Aí o Seb: ah, que legal, onde você tava, né? Onde você sentou? Ele falou: não, sentei não, eu tava no campo. Como assim? O cara que tava entrevistando ele era o Christoph Kramer, era um jogador de meio campo da seleção alemã que jogou a final da Copa. E o cara foi meio que dando corda pro Seb se enforcar, sabe? Tipo, não, eu tava lá. Ah, não, fiquei muito feliz. Mas, cara, sabe o que eu acho foda? Eu vou dizer pra você, que, assim, tipo, o jornalista, ele não tá nem um pouquinho preocupado em saber se o cara tem um contexto que vai acontecer, sabe? Ó, você vai ter uma entrevista com esse cara aqui, sabe? Não, é tipo, ó, vamos chamar um João pra falar com você. Tá. Se você lembrar quem é esse cara, tipo, podia pelo menos perguntar se o cara tinha noção de conversar, sabe? Sacanagem. Isso daí foi falta de preparo total da equipe que tava assessorando o Seb, sem dúvida, cara. Não, mas mesmo assim, o jornalista... Ah, e o Neymar, tipo, como assim Neymar? Quem é Neymar? Porra, Rede Globo fala do Neymar o dia inteiro. É por isso que muitas vezes o pessoal que se oferece pra dar entrevista quer saber que perguntas serão feitas antes. Não é que a gente queira preparar a resposta pronta, é pra evitar que a gente passe esse tipo de situação. interação mesmo, entendeu? Agora eu tenho uma, que eu fui o personagem principal, então essa foi meio vergonhosa pra mim. Mas eu vou contar, porque aqui a gente tá, né, abertura total, como o Seco gosta. É, eu viajei pra uma BGS, acho que foi 2014, né, e então a gente geralmente viaja, tipo, chega já no dia, né, que vai começar o evento. E aí durante a viagem overnight, né, vindo daqui pro Brasil, eu passo a noite no avião. E era um dia que tinha jogo, né, de futebol na TV no Brasil. Obviamente, quando eu desci do avião no Brasil, eu não sabia o que tinha acontecido nas partidas, né? E aí uma das primeiras compromissos logo de manhã era uma entrevista ao vivo na rádio CBN sobre FIFA. E aí, o assunto era... A gente falou de várias coisas e tal, e começou a falar de... O cara tava muito interessado em perguntar como é que era a batida de pênalti. Eu não entendi por que aquilo não era uma feature nova, nem nada disso. Mas eu não entendi por que ele tava tão interessado. Ele perguntando, mas como é que é o pênalti? E não sei o quê. Aí eu falei pra ele, né? Aí, no final, ele perguntou, tá, e o Alexandre Pato, quando ele bate pênalti no FIFA, como que ele faz? Eu não entendi essa pergunta, por que ele tá perguntando isso, né? O Alexandre Pato, aí eu dei uma resposta meio genérica. Ah, o Pato tem lá o estilo dele, a gente colocou no jogo, alguma coisa assim, entendeu? Dei a resposta meio bullshit, assim. O motivo que ele tava perguntando é que na noite anterior, o Pato foi bater um pênalti, bateu tipo cavadinha, né? Aquele pênalti que você bate de mansinho no meio do gol, e o goleiro pegou, assim, o goleiro não pulou, sacou? E o Pato foi destruído na mídia daquela noite, assim, naquela manhã. E eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido. Eu fiquei com cara de babaca, assim, na rádio. Aí o cara foi até me salvou, entendeu? Me explicou, ah, não, tô falando isso porque ontem à noite aconteceu tal, tal. Eu falei, pô, é porque eu tava viajando pro Brasil, não sabia. Então, mas, porra, cara, falar em público é foda. É um exercício de concentração muito grande, porque você, às vezes, está num evento e você dá 50 entrevistas onde as pessoas perguntam as mesmas coisas e você tem que ficar on point, sabe? Eu gosto de improvisar, eu não levo, assim, eu levo o guia, né? Mas eu gosto sempre de formular as coisas na hora, mas você tem que estar muito concentrado pra não falar merda, cara. Pra não, sabe, não falar mal do concorrente, porque as pessoas estão sempre querendo pescar isso. É, sabe, não cara, dá ideias erradas sobre as coisas. O David Rutter tava falando sobre futebol feminino, por exemplo, que a gente falou na semana passada, né? E aí ele usou uma palavra em inglês, né, numa das entrevistas, onde ele falou que as mulheres, no jogo, elas estão, o adjetivo que ele usou foi stunning, né, que é tipo alguma coisa que tá bonito, né, tá bem feito, tá, mas ele quis dizer que as mulheres estavam bem representadas, né, que elas estavam realistas. Mas o stunning pode também ser entendido como que a mulher tá gostosona, sabe? Tá toda... E aí o repórter começou a querer, sabe, cutucar ele mais sobre isso. Não, então você tá dizendo que as mulheres no FIFA, entendeu, estão... Vão trazer um público que vai ficar admirando os corpos delas, não sei o quê. Aí o David, não, peraí, não é isso que eu tô falando, sabe? Mas é foda, cara. O repórter, assim, pessoal de mídia, muitas vezes tenta, cara, pescar mesmo, entendeu? Achar um headline onde não tem e, porra, é um trabalho... Cara, eu queria que as pessoas que estão ouvindo não deixassem de dar um valor quando elas têm acesso a desenvolvedores e produtores falando sobre games, porque é arriscado, cara. É uma coisa foda que demanda treinamento e, cara, não é de graça, assim, não é barato mesmo. Agora eu queria perguntar pra vocês uma coisa que tem a ver com, né, essa atividade da gente falar do jogo, né, para os fãs, que é, cara, na mídia social, é claro, tem muito hate, tem muito trolling, a gente já sabe tudo disso. Mas uma coisa que é mais genuína do que isso, que existe e que a gente precisa lidar com ela, é o sentimento do jogador de que o jogo tem que ser do jeito que ele quer, sabe? Porque ele comprou uma cópia, a gente falou até disso umas semanas atrás, ele acha que tem que ter, entendeu? É como se você fosse ver um filme e se achasse no direito de ditar como que vai ser o final do filme, entendeu? O exemplo do Mass Effect 3 foi uma polêmica que a gente falou bastante. E aí eu queria saber de vocês, assim, essa história do, né, a gente também fala do falem mal, mas falem de mim, eu acho pobre, eu não acho que é uma coisa que cola. Queria os seus pensamentos sobre, por exemplo, Seco, no Mass Effect, no... você... Como é que isso é encarado aí dentro, o pessoal da BioWare ver essas polêmicas e, tipo, falem mal, mas falem de mim, é uma coisa que vale? E como é que é, cara, essa relação com os fãs que querem que o BioWare, os jogos da BioWare sejam do jeito que eles querem? Desde que eu entrei na BioWare, teve uma reformulação de como a parte social da BioWare, que é BioWare Social Network. Você vai nos fóruns, etc, você vê que tem gente que ainda fala dos personagens, fala desde o Neverwinter Nights, posta uma imagem, então o pessoal é bem ativo no que eles gostam, no que eles não gostam. Mas uma coisa que eu acho que é bem claro é saber que a gente está ouvindo o input e as coisas que você gosta e as coisas que você gostaria que mudassem. E o que, que a gente vai entregar e não gerar expectativa, sabe? Porque uma coisa bem clara, tipo, depois da Mass Effect 3, do resultado do final, que pra muita gente dentro da empresa surpreendeu um pouco ter aquela reação, porque afinal de contas, pra gente é um produto nosso, né? Que a gente tá compartilhando com todo mundo. Tipo, é um produto de uma empresa que é. Que se compartilha com muita gente e como se fosse um filme, sabe? E aí, mas só que daí todo mundo, pô, mas você matou o meu Shepard, sabe? Todo mundo, hã? Tipo, hã? É tipo, o feedback foi muito feedback, foi muito diferente do que esperava, sabe? Muita gente ficou feliz, muita gente ficou triste porque não era o jogo que eles queriam, sabe? E aí é uma coisa complicada traçar essa linha. Essa frase, Rafa, não era o jogo que eles queriam. O que, que você acha desse sentimento de entitlement do jogador? É que tem dois lados, assim, né? Um, por exemplo, o Mass Effect foi um sequel, né? E o terceiro jogo da série. E o 1 e o 2 deram pro jogador essa noção, sabe? De que eles gostaram do primeiro, jogaram o segundo porque gostaram do primeiro. O segundo foi um dos melhores jogos da geração, se não o melhor jogo da geração. Sabe? E daí aquela coisa, né? Esse é um jogo, isso é o que eu quero, eu adoro isso é o que eu paguei, eu quero continuar jogando. Daí vem o 3 com um hype infinito, né? Baseado no 2, e toda aquela expectativa de como que o Shepard, como o meu Shepard, vai resolver todo esse conflito do universo. E daí não é aquilo que eu esperava, assim, sabe? Então tem esse lado de que não é a verdade, não tô dizendo que eu concordo, mas tem esse lado de que eu fui traído, sabe? Eu fui. Me mostraram uma coisa e me tiraram de mim na última hora. Sabe? Que eu discordo totalmente, sabe? Videogames, assim como um livro ou como qualquer mídia narrativa, né? Que tu conta uma história ou que tu. De quem produz aquele material que tem o interesse, né? O interesse de como aquilo vai se concluir, não só. Pra concluir a história que eles fizeram, mas como isso vai ser um setup pro futuro, né? No final de contas, não é só uma decisão de eu acho que essa história tem que ter um final feliz ou a história tem que ter um final triste. São várias decisões que tem que ser tomadas em consideração, inclusive de como vai ser a manutenção da própria propriedade intelectual. O que, que eles querem, o que, que os produtores, os produtores executivos querem com a franquia Mass Effect pro futuro. Esse tipo de decisão também tem que ser levado em conta, sabe? Não só é só a minha preferência do que eu quero ou não. O jogador ele vota com a carteira, né? Com o dinheiro dele, sabe? Se ele não gosta, não compra, sabe? Se ele não gosta de uma franquia, por exemplo, eu não gosto da história do Metal Gear, sabe? Eu voto com a minha, com o meu dinheiro. Eu não compro nenhum jogo mais da franquia Metal Gear, porque pra mim a história é patética. Mas tem um monte de gente que adora, e as pessoas, e por isso que a franquia é popular, sabe? Mas eu não vou dizer assim, Metal Gear é ridículo e como se o jogo fosse meu, que não é o jogo de espionagem que eu quero. Realmente, não é o jogo de espionagem que eu quero, por isso que eu não compro. O jogo de espionagem que eu quero é Splinter Cell, sabe? Por isso que eu compro Splinter Cell. Acho que é mais ou menos isso, sabe? Tem a produtora e as pessoas que são qualificadas ali dentro pra tomar esse tipo de decisão são os que têm a ownership, né? Que são entitled, que têm o direito de fazer o que eles quiserem com a propriedade intelectual. E baseado no que eles acham que vai fazer sucesso, que eles acham que vai ser no melhor interesse da empresa e da propriedade intelectual que eles estão querendo manter. Mas eu acho que tem um outro lado também, que, por exemplo, às vezes o jogador ele gosta de tudo, mas ele não gosta, por exemplo, talvez do final, ou de como alguma relação dos personagens acabou, sabe? Então isso, tipo, gera muito. O negócio vira muito pessoal, assim, sabe? Como tu reage com as coisas. Principalmente, por exemplo, os jogos do BioWare tem bastante, tipo, você molda a maior parte da história, assim, sabe? Das suas escolhas. Tipo, pra mim, o final do Mass Effect, ainda o 3, eu ainda tenho mixed feelings about, assim, sabe? O final, uhum, pra mim. Porque foi, acho que a primeira vez que eu jogando... Na segunda vez jogando videogame, cheguei num ponto onde eu... Tipo... Não importava a escolha, assim, sabe? Tipo, porque o que acontece? Chegou um momento que você não tem o que fazer, sabe? Tipo, era contra os caras que iam destruir o universo inteiro. Um monte de gente ia morrer. E, tipo... Infelizmente, incluiu o protagonista, assim, sabe? No final. E... Aí, por exemplo, até o... O Fallout teve uma carinha dessa, mas tipo, mesmo Deus Ex, sabe, no final, tipo, você chega num lugar que tipo, é o point of no return, assim, você tá lá, tipo, fudeu, sabe, tipo, não tem o que fazer, sabe, tipo, eu vou salvar todo mundo e vou me sacrificar, sabe, tipo, pra um monte de gente é difícil lidar com o fato de que, pô, eu gostei o jogo inteiro, tipo, o jogo inteiro foi fantástico, o dia final, o jogo é uma bosta. É, isso é que é a parte patética, sabe? Mass Effect, o jogo inteiro, toda a trilogia, é uma trilogia fantástica. Na minha opinião, é a melhor obra de ficção científica já feita, sabe? Não, pra mim é melhor que Star Wars, melhor... Pra mim é, cara, essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que a história é fantástica, os personagens são incríveis, não tô nem considerando gameplay aqui. Uhum. Que, sabe, tô dizendo, como uma obra de ficção científica, a trilogia Mass Effect, pra mim, é a melhor obra de ficção científica. Eu queria dar um exemplo também de que eu falei, de decisões que não são só da historinha, bonzinho, malvadinho, dizer que isso tem a ver mais com produção executiva, com os interesses da empresa, uhum, né? Por exemplo, a trilogia, eles querem que a decisão foi tomada, que eles queriam que fosse uma trilogia, e o próximo Mass Effect vai ser uma outra história. Eu nem sei se é verdade, eu não tenho informação, o Checo nunca me falou nada, antes que alguém pense que eu tenho informação privilegiada, eu não tenho. Mas que a decisão, que a decisão foi tomada de que Mass Effect 3 finalizaria a trilogia. Se o Shepard não morresse, por exemplo, se a história dele não acabasse, ele ficaria muitos loose ends. Assim, no sentido de que, o Mass Effect 4 não é com o Shepard, mas cadê o Shepard? É. Entendeu? Ele foi, cara, ele foi o equivalente a Jesus Cristo na história deles. Sabe? Ele não pode estar vivo e não ser mais importante que o protagonista. Porque se tu vai contar uma história nível BioWare, o jogador tem que ser o personagem principal de toda a trama. Tu não pode, o jogador não pode ser o cara fodão e ao mesmo tempo no mesmo mundo que existe um Shepard. Sabe? Isso não iria funcionar. São decisões muito, muito acima do que do só o que eu gosto da historinha ou não. É complicado isso. Isso que você falou é bem difícil mesmo, porque até nos eventos do Dragon Age 3 teve muito essa conversa, sabe? Quem que a gente traz do 2, quem a gente traz do 1, como é que a gente explica algumas coisas? Tem gente que gosta de personagem X, tem gente que não gosta, como é que você faz pra trazer? Aí, tipo, aí você traz algum personagem, todo mundo reclama, por exemplo, a Liliana, em vários fóruns, cara, mas na minha história ela morreu, sabe? É tipo. Aí a explicação, teve um ritual, blá blá blá blá blá, trouxe ela de volta, blá blá blá, sabe? Não aceito, não, é bullshit, merda, tipo, odeio, achei horrível, estragou tudo, sabe? É difícil, cara, porque, tipo, principalmente na hora de quando tem um universo tão rico, com tantos personagens, sabe? É muito difícil você agradar todo mundo sempre. É impossível. E tem a parte da... E tem a parte de supercompensar, né? Overcompensation, que é a pessoa que não gosta de uma partezinha. Nossa. Pequenininha ali, que talvez incomodou ela um pouquinho, sabe? Não é nem que ela odiou, mas incomodou ela um pouquinho. Por exemplo, o fato da Liliana ter morrido na história do cara. Ficou meio desconfortável a história com ela ali, porque na minha história ela tinha morrido. Mas não, em vez de só dizer isso, que isso não causa impacto, ninguém liga pra isso, se tu não gostou ali, sabe, mas tu tem que causar um impacto, tem que aparecer, tu tem que fazer com que as pessoas levem a tua opinião a sério, ou seja, a única maneira de fazer isso é dizer pior jogo do mundo pra sempre, porque a Liliana tá viva, sabe, é um argumento que não faz sentido, mas é como a internet reage a tudo praticamente, né, um jogo, por exemplo, vai lá, deixa eu pegar um jogo meio polêmico, dizer The Witcher 3, por exemplo, é um dos melhores jogos do ano. É, sabe, um dos melhores jogos lançados ultimamente. Mas daí, pô, deu downgrade de gráfico com relação a E3 de 3 anos atrás, pior jogo do mundo. É. Sabe? Porra, isso não faz sentido nenhum, mas é como a internet reage, isso é um absurdo. No FIFA, tem... cara, isso aí acontece direto. Porra, não, essa rede aí de, com 4 apoios não é realista, eu quero a rede só com 2 apoios, senão se joga merda. Não muda em nada o gameplay, se joga exatamente igual, mas é uma merda. É o pior jogo de futebol já feito. Mas o pior, cara, eu acho que de tudo isso é como é que você conversa com esse pessoal. Não conversa, cara. Pra que eles não se transformem em uns reis. Não, porque assim, por exemplo, tem gente desses que são bem vocais, assim, sabe? É. E tipo, eles fazem mó zona na internet, assim, sabe? E querendo ou não, toda massa que se importa mesmo, em geral, não posta, eles compram o jogo. Então, quando alguém novo vai pra internet, vai ver só coisa ruim falando do jogo. Então, ninguém quer isso. Então, tem que fazer alguma coisa pra combater isso, combater entre aspas. Então, você tem que meio que conversar com esse pessoal, entender as coisas, o que eles não gostam e talvez mostrar um outro lado, assim, sabe, do problema. Ou mesmo tentar entender o que ele não gostou pra esse jogo e melhorar aquele jogo. Não que isso vai acontecer, mas assim... Cara. Tô com você total, eu acho que tem extremos e não tem jeito. O cara não quer ouvir, então não adianta o que você falar. Uhum. Isso acontece bastante também. Mas pra grande maioria, eu acho que o que falta é só informação mesmo, falta acesso. Saber que ele querer tal feature no jogo tem um custo muito maior do que transparece pra ele, entendeu? Ah, não é possível que eles não possam colocar não sei o que nesse jogo. Aquele outro jogo já fez, entendeu? Como se isso fosse assim que funcionasse, entendeu? Então, eu acho que só tem solução. Ou a gente realmente não fala com ninguém, se afasta e se coloca numa redoma, que é o que muitas empresas fazem. Eu acho válido por causa do risco, que é você fazer o contrário. Ou a gente, cara, entendeu? Abre e conversa e demonstra por que não é assim tão simples, entendeu? Que é uma coisa, por exemplo, que a gente faz aqui. Mas você acha que... Até hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, pô, mas... A gente fez isso, pra fazer isso, a gente tava tanto mais de tempo, tanto mais de dinheiro, então a gente entende que você queria, mas tipo, esse que você tá falando é um jogo que a gente poderia fazer, mas não é um jogo que a gente fez por causa dos limites, sabe? Mas quando você explica isso pra alguém que tá comprando, ele não quer entender. Tem muitos que não querem entender. Ele não quer saber se você gastou quantos milhões e quantas pessoas foram fazer um jogo, sabe? Não é um jogo que ele queria, assim, sabe? E nesse ponto não adianta você falar, entendeu? Nada, exceto entregar o jogo que ele queria, vai satisfazer aquele cara. Então... Sabe qual acho que é o problema também? É que se tu abre esse espaço, tu tá dando precedente, sabe? Se tu abre esse espaço, a gente ouve a comunidade é importante. Pronto, tu diz pro cara que o que ele acha é importante. Cagasse no teu próprio prato já. Entendeu? Porque tu tá abrindo espaço. Claro que vai ter muita gente útil, que dá feedback construtivo, que realmente representa o que realisticamente o que pode ser feito, que vai ser bom pro jogo. Mas tu também tá abrindo precedente pras pessoas que, por exemplo, esse final é um lixo, mesmo o jogo sendo animal, o final é ruim, logo toda a franquia é ruim, ou porque a Liliana tá viva no meu jogo, o jogo inteiro é uma bosta. Logo a BioWare é merda. Logo a BioWare inteira é uma merda, e todos os jogos, inclusive na internet, também é uma merda. Por causa que a Liliana, sabe? E isso é ridículo, sabe? Qual é uma empresa que não tá nem aí, publicamente diz, não estão nem aí pro que a humanidade fala, e lança Game of the Year, atrás de Game of the Year. Rockstar. Exatamente. Sabe? Não dão entrevista, não estão nem aí, não falam nada, ninguém sabe nem como é que os caras se parecem, porque não existe foto deles na internet, sabe? Só sabe qual é o nome deles. E eles não dão entrevista, não estão nem aí pra comunidade, não existe o lugar pra dar sugestão, não falam nada, mas é todo jogo que eles lançam, jogo do ano. Jogo do ano, jogo do ano. Por quê? Porque eles se interessam em fazer o que eles acham que vai ser a melhor experiência e não abrem precedente pra ninguém reclamar. Sabe? Todo mundo, quem compra, está jogando o produto deles, não um produto que eu, pseudo, acho que fiz também. Aspirante a game designer. Exatamente. Tá, você deu o segue perfeito para o último pedaço rapidão dessa discussão que eu não queria deixar de falar. Falar um outro episódio que demonstra o risco que é você abrir precedente, igual o Rafa falou, para a comunidade. Um outro produtor amigo nosso aqui, que tinha menos experiência, vamos dizer, com relações públicas, começou a responder pessoas no Twitter e tal, também, né, essa mesma parte que eu faço. E aí ele começou a receber muito, assim, pessoas dando sugestão de feature, né? E ele respondia, igual uma pessoa normal responde, ah, legal isso aí, ó, ah, gostei da sua sugestão, ah, não sei o quê. Sem até deixar bem claro que muitas daquelas sugestões já estavam nas nossas listas, já eram coisas... Você imagina assim, aqui a gente tem uma equipe grande de produtores e desenvolvedores do jogo que passa 8 horas por dia pensando em como deixar o FIFA melhor. Você acha que as features, entendeu, pelo menos a enorme maioria delas, que são interessantes pro jogo, a gente já não vai ter de alguma forma pensado? Entendeu? Se a gente, o nosso trabalho todo dia é fazer isso. Então, mas aí esse cara não achou, não viu o risco que era você não deixar isso claro, né? E aí aconteceu, cara, no FIFA 15, de um seguidor dele que mandou pra ele um documento com um monte de sugestões, viu que algumas delas tinham sido implementadas no 15. Aí chegou pro cara e falou, ah, agora eu quero crédito. Porque fui eu que te falei que era assim que tinha que ser feito. E aí, pra explicar que não foi realmente assim, que a gente já tinha isso, e como é que você prova isso também, entendeu? Cara, eu não estou exagerando. Nossa equipe legal teve que entrar na discussão. Teve que cuidar do caso. Esse meu amigo, produtor, ficou traumatizado. Ele fechou a conta dele do Twitter. Entendeu? Pelo risco que ele corria de ter causado um dano à empresa, que acabou não sendo porque... O time legal também já tá bem preparado pra lidar com isso, né? Mas, uma coisa assim, inocente. Então, às vezes, as pessoas querem me mandar... Ah, leia aqui o meu documento de 20 páginas sobre o que eu acho que tem que ser no FIFA. Eu não leio, cara. Eu não posso, porque eu não posso correr esse risco. E quando alguém me dá uma sugestão, eu ou falo pra ela, caso a gente já tenha pensado naquilo, eu falo claramente, ah, legal, isso daí já está na nossa lista. Ou então eu falo, pô, poderia ser uma coisa interessante, mas não é algo que a gente tá pensando, entendeu? Eu tenho que deixar bem claro, entendeu? Que não é aquela pessoa me dando aquela ideia que fez com que tivesse no jogo. Porque isso aí abre esse caminho pro cara depois querer cobrar, entendeu? Crédito e até compensação financeira, entendeu? Ter feito o meu trabalho por mim. Isso é muito perigoso, cara. E é uma coisa que parece uma bobeira, entendeu? Mas, olha, essa história realmente abriu muito nossos olhos. E hoje é estudo de caso quando a gente faz treinamento de mídia aqui. O que esse meu amigo produtor passou, então. Isso é... Pra quem, acho que ficou claro pelo que a gente já falou, pra quem não sabe, a gente não pode nem ler sugestões ou coisas que usem, principalmente coisas que usem propriedades intelectuais que já são nossas, sabe? Isso não é só na indústria de games, a indústria de quadrinhos funciona muito parecida. Se tu tem uma ideia pra uma historinha, por exemplo, do Homem-Aranha e manda pra Marvel, eles legalmente não vão ler, eles não podem ler. Porque se eles lerem e algum dia sair uma história parecida, a pessoa vai querer... tomar crédito. E videogame funciona parecido também, sabe? É exatamente a mesma coisa. Mais pra se proteger desse tipo de situação, assim. Não... É complicado, assim. E é mais ou menos parecido também com o que a gente comentou no podcast passado, de que a gente não pode dar opinião em jogo dos outros, sabe? Porque a gente é mais ou menos parecido com isso também. É complicado. Principalmente com empresas grandes desse tipo, sabe? Tá muito sujeito a gente com má fé, não que todo mundo vá querer fazer isso, né? Mas tem muita gente com má fé e a gente tem que se proteger não só das pessoas com boa intenção, né? com boa intenção, mas a gente tem que esperar que vai ter muita gente com má intenção. Tá, então na sessão nova que a gente trouxe semana passada, e a gente vai novamente, né, fazer aqui, a gente resolveu chamar de Bônus XP, onde a gente dá dicas, fala sobre coisas que acontecem no desenvolvimento que a gente acha importante, e cara, aposto com qualquer um aí que isso se aplica não só a desenvolvimento de games, não só a desenvolvimento de software, não só a tecnologia, podem ser até, cara, lições pra vida em alguma maneira, como a da semana passada eu acho que foi, né, sobre você saber ouvir, né, tudo que o Rafa trouxe sobre pensar em qual problema aquela decisão resolve antes de tomar a decisão. E hoje eu queria sugerir um outro assunto rapidinho pra gente falar aqui no Bônus XP, que é a importância de você se distanciar emocionalmente do resultado do seu trabalho. É você ter aquele sangue frio de não se apegar muito ao que você faz como se fosse seu filho, porque decisões que acontecem durante um projeto, cara, elas podem fazer com que você tenha que matar o seu filho, cortar um pedaço dele, entregar o seu filho pra outra pessoa, sabe? E um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa, tem que estar preparado a se desgarrar emocionalmente das coisas. É o único jeito de você ser bem-sucedido e tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Isso acontece direto, cara, dentro do desenvolvimento dos games. Eu tenho um exemplo, né, de uma feature, eu não posso revelar porque ela acabou não saindo no jogo, né? Mas isso foi lá na época da Hoplon, né, no Brasil, onde determinado grupo de pessoas, game designer, programador, decidiram tentar fazer uma feature e passaram um tempo considerável desenvolvendo aquilo. E acabou que essas pessoas, esse game designer principalmente, se agarrou tão fortemente aquilo que foi feito, que no final a feature não estava funcionando, todo mundo tinha um consenso de que aquilo não estava melhorando o jogo, não estava resolvendo nenhum problema para levar para o que o Rafa falou semana passada, mas na reunião o argumento foi: ah não, mas agora a gente já gastou não sei quantas horas, ah não, mas agora a gente já investiu não sei quanto. E, cara, isso pro cara que vai estar jogando o seu jogo lá no final e vendo aquela feature merda que foi colocada, importa pra ele que você gastou assim, 200 horas pra fazer essa feature? Entendeu? Não importa, cara. O que importa é a qualidade do resultado final. Então, esse foi um momento onde eu tive que chamar essas pessoas dentro da sala e falar: olha, eu sei que vocês estão investidos nisso, mas nós somos advogados do jogador, cara. A gente tem que fazer o que é melhor pro jogo. E muitas vezes fazer o que é melhor pro jogo é uma decisão difícil de você jogar fora a coisa que você fez. O jogador não quer saber que você gastou não sei quanto tempo fazendo isso e que agora... Não, cara, o que for bom pro jogo entra, o que não for, não entra. Então, eu não preciso nem ser adivinho pra saber que você já deve ter passado por várias situações desse tipo de você precisar se desgarrar do seu trabalho. Então, queria que vocês falassem também o que vocês acham sobre isso. Vocês concordam, às vezes vocês discordam, né? Mas manda aí. Eu tive uma experiência muito interessante, né, na área de programador de gameplay, que, por exemplo, aconteceu um na Hoplon também, mas esse, foda esse cara, mas os caras davam um feature pra ele e ele dizia, não gosta dessa feature. Ele pegava o tempo dele e ia fazendo, entre aspas, o jeito que era pra fazer. E na hora de entregar, tava de um jeito que não era esperado. Que era, não era o jeito que foi pedido, era o jeito que ele queria fazer. Aí os caras, não foi isso que eu pedi. Ah, mas foi isso que eu entendi. Ah não, mas isso tá errado, a gente tem que fazer. Puta, não tem mais tempo, tem que começar a fazer outra coisa. Vai ter que ser assim agora. Eu vi isso acontecer algumas vezes no Brasil, eu vi acontecer uma vez. Nesse time eu vi esse cara fazer isso direto. E tipo, cara, primeiro que você perde a confiança do time todo, que achei... Nesse caso compromete o projeto inteiro, né? E como a gente teve que refazer isso, cara? Aconteceu aqui e o cara foi demitido semana passada. Ah, é? Conta aí, cara. Isso é motivo de demissão aqui, cara. Isso não tem. Porque uma coisa é, comunicação é fundamental, sabe? E aí isso é outro ponto que a gente discutiu várias vezes. E é importante que todo mundo saiba o que tá acontecendo. Se tu não entendeu a feature, é tua obrigação fazer, ter certeza que tu entendeu. Sabe, se tu gasta recurso com... Isso é chamado insubordinação, né? Não fazer o que tu foi feito e fazer do jeito que tu quer, sabe? E aconteceu isso, aconteceu... O cara foi chamado a atenção, aviso formal, e ele fez de novo, assim, sabe? Na semana seguinte, a desculpa é que eu tenho as melhores das intenções. Eu realmente acreditava que isso seria melhor pro jogo. Não interessa o que tu acredita, sabe? Interessa que tu tenha as melhores das intenções. Interessa que tu é pago pra fazer uma coisa e tu vai fazer aquele trabalho, sabe? E não tem essa, sabe? Por mais que o cara se apegue, voltando aqui direto ao ponto principal, a pessoa se quer fazer do jeito dela e botou todo aquele esforço e o jeito humano, né, de que todo mundo instintivamente vai, se tu fez, aquilo tá bom, tu não quer jogar um trabalho que tu fez fora. É por isso que, por exemplo, coleção, né, as pessoas colecionam por esse motivo, coleciona gibi, tu já leu aqueles gibi, sabe? Mas por que tu mantém eles? Porque, pô, eu não quero jogar fora, sabe? Então, uma coisa que tu fez, que tu colocou esforço pra fazer, tu não quer perder. Mas, voltando ao exemplo que o Guilherme deu, o jogador não se importa, sabe? Se tu tirar, o jogador nunca vai ter visto isso. Então, pra ele não importa. Se a feature é ruim, a única coisa que isso vai estar contribuindo é pra deixar o jogo pior e não melhor, sabe? Então, isso tem que ser podado. Isso não tem espaço, né? Mas em programação acontece uma coisa bem interessante, que assim, às vezes a gente faz sempre code review, né? O cara senta e o outro explica pra você o que é que ele fez. Não. Aí o cara tava fazendo review e fala: não, eu acho que você tinha que fazer desse jeito, por causa que ia ser melhor no geral pro jogo. Aí você tem dois jeitos de lidar. Um é dizer assim, ah, legal, e tomar as notas e começar a mudar. E o outro assim, essa é a sua opinião, né, a resposta. Então eu já vi muita... Eu tive um problema muito sério no passado com um cara que eu trabalhava que... Sempre que a gente... A opinião dele era sempre a certa, assim. Mesmo que ia foder com o jogo inteiro, sabe? Só fazendo uma coisa que vai estragar o jogo inteiro, vai dar bug em tudo, vai dar um slowdown, a gente vai ter que refatorar tudo, refazer tudo. Mas você não vai... Você não vai mexer. Porque você acredita que esse é o certo, por mais que o time inteiro não acredite que seja o certo, sabe? Então, mesmo em programação, é muito comum de ter gente que acha que o que ele tá fazendo é o certo, por mais que várias pessoas estão dizendo, não, cara, isso não é a maneira certa de fazer isso. É, no final é um time, né, cara, fazendo um produto juntos, que não adianta você ser o cara que acha que tem as ideias geniais se isso não tiver em sintonia com o que o time tá pensando. E muitas vezes, cara, o cara que é um programador ali, que tá no canto dele fazendo o trabalho dele, ele não tem a visão de todo, né, não sabe, por exemplo, igual o Rafa fala sempre, ah, a direção que a franquia tá indo. Então ele tá tomando decisões com informação parcial. Então não. É por isso que você tem o time, é por isso que você tem uma hierarquia. Eu também acho que a hierarquia tem que ser a menor possível, mas eu acho que em algum momento ela precisa existir justamente porque nem todo mundo pode saber de tudo o tempo todo, senão ninguém faz nada. Não sei que seja um time muito pequeno, que duas palavras seja suficiente. Exato. Pod Quiz. Pode quiz musical, rapidinho aqui, que a gente tá sem tempo. Vou tocar a musiquinha da semana passada, que eu já adianto pra vocês, muita gente acertou. Vamos ouvir aí. Rafa, qual foi a música você que matou de primeira semana passada? Goof Troop, que jogo foda. Goof Troop, muito foda. Eu não esperava que tanta gente tivesse jogado esse jogo. Foi o pod quiz mais fácil de todos os tempos. O Rafa jogou Super NES, Rafa, na tua vida? Pelo visto, sim, né? Engraçadinho. 3 anos de idade, tá ele lá, jogando com o Pateta. Mas, ó, cara, teve tanta gente que acertou que eu não vou poder ler o nome de todo mundo. Então, a partir de agora, quando o pod quiz for muito fácil, assim, somente os 10 primeiros serão lidos os nomes aqui, senão... Os primeiros 900 vão ser lidos. 10 primeiros. Então, primeirão de todos essa semana foi o Alisson Vilela, depois o 3 Rafaéis, Rafael Wilker, Rafael Stark e Rafael Silveira, que na verdade o primeiro foi o Rafael Kunin, né, mas não conta. É, também o Diego Prestes, o Vitor Neves, o DNA, DN, arroba, não sei mais falar seu nome, meu amigo, Marcos Paulo Rodrigues Lopes, o Alex Amaro e o Michael Neitzel. Esses foram os primeiros, teve muito mais gente, cara. Deve ter tido uns 50 que acertaram essa semana, que é até legal, significa que as pessoas estão atentas. Mas foi muito fácil. Então acho que o dessa semana, que eu vou tocar agora, vai ser bem mais difícil. E vamos ver se isso vai realmente acontecer. Vou tocar agora pra vocês ouvirem. E aí, alguma ideia? Final Fight? Não é Final Fight, não. Seco, você conhece isso? Vou dizer que me lembra uns beats de Super NES, talvez Front Mission? Não é Front Mission, não. Então, vou dar dica muito não, porque eu quero que seja difícil mesmo, que pra compensar o da semana passada, você que acha que sabe, pode QuestBR no Twitter, ou entra no nosso site aí, no post do episódio 106, deixe seu comentário, e semana que vem a gente fala os 10 primeiros que acertarem. Acho que vai ser menos de 10, hein? Meu desafio pra vocês é ver se vocês, se mais de 10 pessoas diferentes conseguem. Então é isso, ó, fechamos mais um podcast, achei que ficou super legal, é um assunto delicado, difícil, teve várias historinhas, teve, né, um bônus XP aí também, só avisando vocês que essa semana a gente vai fazer o sorteio do jogo da EA entre o pessoal que fez a pesquisa. Então fiquem ligados aí que eu vou divulgar no Twitter a data e o horário que eu vou fazer esse sorteio. E, claro, vamos divulgar também aqui no podcast quem foi o vencedor. E a gente vai entrar em contato para você escolher o seu jogo da EA para a plataforma da sua escolha, né? E muitas outras coisas que a gente está preparando. Essa semana da E3, está acontecendo a E3 nesse momento, enquanto você está ouvindo o podcast, com certeza. E a gente vai trazer também o nosso take sobre ela muito em breve. Então fique aguardando isso daí. Giliar Lopes, Rafael Cunha, Fernando Seco, se despedem de vocês aqui. A gente vai aproveitar agora o comecinho do sol aqui no grande norte branco, que é o Canadá. Um abraço para todo mundo. Boa E3 e tchau. Some